Com licença, Gemini chegou, preso você sabe. Sem top de rádio, hit você sabe. Trago minha espada, foda-se se serve. Só reserve, ponto de vista segue. Só reserve, nem todas pode ver o sol. Só reserve, o seu psicológico. Só reserve, as mina mais sexy. Pulse me, da mente, nega pegue. E cada vez passa a madrugada pensando em cada fita. Na bola dos olhos, quem beijou cada cobra perto passa. Com aquele bote ligeiro, fica mais cego pra ver que mais é naja. Gemini, maniga, acertando na cara de mano que tá na minha. Na levada que não para de para só dando tira. No roteiro bate a cara por causa daquela mina. Gemini, nigga. Nunca mente que não sente. Bate quente, delinquente da mente. Que fica assim que petrifique Jack. Dente pente, passou pente, mas não mente pro moço. Agora que tem que pra cada que fita na fita com back leque. Muito mano que fica de papo cash. Mas não falo, fica maniga que tem versátil. Dente pente, passou pente, mas não mente pro moço. Agora que tem que pra cada que fita na fita com back na fita que pack leque. Quer fazer essa fita, faço agora. Nunca espero o tempo, nunca liga, mano. Então nunca recebe. Segura o saco, cheque. Segura os para o CEP. Nego, me leva na 5 nigga, fala pra Mac. Gemini, não passa não. Jovem fã, como diz o mano, craquinha aprendi com o senhor Han. O flow de Kung Fu, nigga, terror da van. O clã, igual a Sam, motherfucka Gemini. Yeah, coulda, shoulda, woulda been a better human being. But I smoked a bit about it, now I'm staring at the ceiling. Thoughts I'm making, my body's shaking. Now I'm contemplating just what it is I'm feeling. The light of rose across another ball. And the fire lights the path that I'm holding. My mind tries to fight me going over the edge. But I know that the sledge that I hold just won't support me no more. And now I'm dipping in the deep, another night without sleeping. Weightiness is weakened by the touch and the drink. And think it's gone sideways, wrong way on the highway. Twitching as the sky plays, tricks in my mind frame. And I'm the blame for the momentary lapse of judgment. Wonder where the blunt went, munching on some sun chip. Blend fire to the beach, ignite pieces along the way. An inhibition for decay that I live to maintain. História triste tenho várias, mas não uso como farda. Meu fardo não me atrapalha, ao contrário, só me prepara. Me ampara, me fortalece em batalhas que a gente cresce. Esquece todas as barreiras, pedreiras que a vida traz. Surpresas que tiram paz, certezas que pode mais. Que faz, tu persistiu, impossível não existir. O feto vai conseguir, prosseguir, reagir. Diante dos seus pesadelos, esquecer todos os seus medos. E quem te aponta o dedo e não olha pra ele mesmo. Nunca se olhou no espelho, chegou seus próprios defeitos. Perfeito, vai ser feliz, mas como? Então me diz, o caminho não importa, se é torta a estrada que eu fiz. Erro todos cometemos, com eles muito aprendemos. Pois quando perto do tomo, eu tomo força e coragem. Pois um guerreiro de fé não para, sempre reage em meias dificuldades. É que aparece os covardes, esses o mundo tá cheio. Mas eu não tô nesse meio, parceiro, bato no peito. Caiu na roda, eu enfrento, se vim pro costa, lamento. É Deus quem tá protegendo, comigo a todo momento. Gemini. Showing up on a means to be a hazmation. Keeping the entertainment pumping the gas stations. Never the matter, sad face, but happy in the glad face. Surfing the flat of positivity by the pancake. That's the Canadian way, eh? And if you can't afford it, that's okay, we'll let you put it up on layaway. With 30 easy payments of beer and whatever. But in the meantime, we only live and so remember. Dance, puppet, dance, do something to amuse me. Hit your head against the wall and do it for a few weeks. Until you only got two teeth in between your two cheeks. Pull them out and stick them in the other between your two cheeks. Just kidding, I can't believe you actually did it. And now we get to rag on you forever. Now we got a brand new one to be. Welcome to West Maddie, Canada, Brash, happy and happy, you love it. É pela minha fé, esse bando de cuzão só sabe tirar o que não quer. Tudo que eu disse é só por nós e é desse jeito que não consegue ter o que nós quer. Surando a boca de discussão que mete o louco no nosso tempo para tirar toda a nossa fé. Acha que seu bonzão é só chegar no sapatinho e tirar com o bonde que tu vai sair vivo, né? Pega a fita que daqui não tem saída, daqui não tem nem escrita. Muito menos alma viva de quem entrou aqui um dia achando que se folgasse sairia livre da morte. E ainda por sorte encontraria de novo um motivo de viver. Ah, mas só de pensar de novo em você, já me dá mais que raiva, um ódio de tremer. Uma faca agora pra você sofrer, pode pá que não vai sobrar nada de você. In the bright eye, tunnel with the white light. But at the end all I see is black. Tell me not to cut him and drill him, kill him and kill him. Sorry, I already have. Could you please not be the 10 billionth person to say hip hop lacks? Everyone that I'm rapping with is hazardous as shit rock. Spit hot, just watch me lift off. Yeah, fast, you're stuck in a slow lane. My mind won't help you, rhymes won't build you. I don't feel you, Novocaine, notice a supernova. Who will know the game? Time won't heal you. So you can blow your brain, see me glow when I grow again. I'm not trying to appeal to any of you washed up. Hypocritical flip, the typical shit, predictable sick. This simple rhyme gon' kill you. Gemini, dando soco no sábio que finge ser superior no mundo de mentira, sabe? Não dependo disso, nego, porque consigo chegar nesse macê que chefe sabe do meu passe. Vou no pique, sente, easy, e na mente. Inimigo, feri, me se, e beat, please. De Guinness, e que foda-se. Se eles falam que sou dono do game ou do set. Só sei que você ri, mas em frente. Que eu pudesse, me quer, né? Acredite, quer, passo back, nego, pega minhas ideias. Tô louco pra tacar fogo nessa puta, só ingresso, nego. Boss, Jane, vai daquila. Pela saco X9, tá na mira. Quem mano, quer moiado, considera como a parça, parceiro, que é verdadeiro, nunca aponta a nossa liga. Mas check, boss, Jane. Por que negar se boss, Jane, da game tem? Perdão, nego, pequei, brinquei, mas tô zen. Cê tá no rap game, se bem, colhi o Wayne. Boss, Jane, nigga. Cê levanta sempre quis, bitch. Hoje sim, tenho net, tiro 6, bitch. Mas enfim, tô de pé, nem meu sip, bitch. Emily, Bubble Man, nem meu piso, bitch.